Show de marcantes é com ele, DJ Ryan Mix, o espetacular. Príncipe negro,

Me fez forte, forte. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor. Pensando em mim, minhas noites agora são frias sem ti. Por quê? Você mora aqui perto ou bem longe, eu atendo. espetacular DJ Rian Mix. Meu amor, sou louco por você. Quando você

é com ele. DJ Ryan Mix, o espetacular. Continue. Que faz você lembrar de alguém, Príncipe.